Olá, o meu nome é Kai Rocha, bem-vindos a mais um episódio do The Pool. Neste episódio deste podcast, vamos falar com Ricardo Bessa, que vai ser um interveniente mais presente aqui neste podcast e vai trazer também um dos seus convidados. Quem é que é o Ricardo? Ele é um ilustrador freelancer que mora no Reino Unido, em Londres, que estudou na Universidade de Belas Artes em Lisboa e que decidiu tirar o mestrado em Londres. Já trabalhou para bastantes publicações, entre os quais, por exemplo, o Evening Standard. Não percam depois no Facebook do The Pool, vamos estar a mostrar o último trabalho deles para o Evening Standard, e ele vai trazer convidados, ilustradores também, e vão então debater tanto a indústria da ilustração, a indústria criativa no geral, e como ser freelancer, como trabalhar no estrangeiro, o que é ser português, como trabalhar em Portugal. Vai haver muita coisa para falar, e por isso estou aqui a fazer uma pequena apresentação. O Ricardo é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, tenho muito apreço por ele, e como podem ver, divertimos-nos bastante a conversar. Espero que gostem e até já. Ricardo Bessa, vives em Londres, especificamente em Kingston. Foi aí onde estudaste primeiro, em Kingston. Tiraste o mestrado. Era o mestrado, sim. Qual era o mestrado? Ilustração. Mesmo de ilustração? Yep. Ok, podia ser uma ilustração mais específica. Então, e tu formaste na Universidade de Belas Artes, em Lisboa, obviamente. Como é que tu foste lá parar? O que é que te levou a querer seguir ilustração? Ora bem, quando eu estava em Lisboa, eu não estava bem em ilustração. Eu fui para artes, porque gostava de desenhar. Fui para arte e multimédia, porque gostava de desenhar no computador, e o que eu queria fazer mesmo na altura, com os meus 18 aninhos, era ser concept designer para jogos ou para filmes, especificamente. Entretanto, mudei um bocadinho de ideias, mas fiquei mais ou menos na mesma área, continuo a ser desenhar. E fui para Lisboa porque, na altura, arte e multimédia não existia no Porto, que era mais perto de casa. Isto foi o que eu disse aos meus pais, e era verdade. Mas também foi porque eu queria ir assim para longe de casa, queria ir para Lisboa. E fomos lá ver a escola, e era espetacular a faculdade, e estava mesmo no centro, e tive imensa sorte e fiquei perto, consegui uma casa perto da faculdade também. E foram 3 anos, assim, bem passados, às vezes, e outras vezes um bocado inúteis, porque, pronto, aquele curso teve muito que se lhe diga, mas isso são outras conversas. Uma questão. Eu ouvi dizer, e se não for verdade, corta. Ok. Que tu estudaste antes no científico. Sim, eu no secundário estava em ciências, porque na altura, acho que é no 10º ano, né? Escolhemos para que área queremos ir, e eu não sabia muito bem para onde é que havia de ir, por isso fiquei em ciências, porque era lá que todos os meus amigos estavam, e eu estava tipo, ok. Na altura estava, como já gostava, eu gostava de desenhar, eu tinha a ideia de, basicamente, queria ir para um curso qualquer que era tipo desenhar prótese, uma coisa assim, e na altura eu estava assim meio, sim, vou fazer isso, porque assim posso desenhar, mas estou em ciências, e porque em desenho não há emprego, tipo coisas, pessoas que desenham não têm emprego nenhum, e dá para fazer o quê? Não dá para fazer nada, então fiquei em ciências. Entretanto, no 11º ano mudei imensamente de ideias, e foi tipo, não, isto não vai resultar. Portanto, decidi, acho que foi maioritariamente no 12º, penso eu. Não sei como, é daquelas coisas que uma pessoa não faz ideia como é que há 10 anos tinha tempo para fazer isso tudo. Mas ao tentar estudar em full time em ciências, estive a estudar 2 anos de geometria descritiva num ano só, para depois fazer o exame autoproposto no fim do ano. E tive também a ter umas aulas aos fins de semana, tipo, era um bocado a versão de desenho de explicações, mas era mais tipo, eu já desenhava bastante, e porque gostava de desenhar e gosto, mas tinha uma professora de desenho que basicamente me dizia que exercícios específicos fazer e o que é que ia ser pedido de mim, basicamente, em termos técnicas e em termos de de exercícios no exame nacional, que depois também tive de fazer no fim desse ano, que fiz numa sala sozinho, lá na minha escola, porque na minha escola não havia artes. Portanto, fui autoproposto e tinha duas professoras a vigiar-me a mim sozinho e olhar para o que eu estava a fazer com a aguarela e a dizer: ai, que giro, muito giro. Sim, foi isso. Eu vim de ciências e basicamente entrei ali na Faculdade de Belas Artes sem saber minimamente, sem saber nada do que os meus colegas sabiam, basicamente, em termos de história da arte, em termos de tudo. E foi uma experiência um bocado interessante. Como é que foi, antes de mais nada, a reação da tua família em relação a e tal, quero mesmo ir para artes, não é, o científico não é bem para mim? Eu, por acaso, tive bastante sorte, que os meus pais sempre me apoiaram bastante. O meu pai, com muito orgulho, sempre disse que nunca nos disse, nem a mim, nem ao meu irmão, nunca nos disse o que fazer da vida. Sempre nos deixou fazer o que nós queríamos no que toca a cursos e a profissões, etc. Desde que nós trabalhássemos para o que queríamos e que nos esforçássemos. Desde que ele tivesse a ver que nós nos estávamos a esforçar, ele não interferia nesse sentido. Então, tive imensa sorte. Eu tenho noção que tive imensa sorte, tipo, dizer aos meus pais, ali em Penafiel, que queria ir para artes, e ainda por cima queria estudar para Lisboa. Pronto, eles foram excelentes nesse sentido. Acabaste a licenciatura. Como é que Kingston apareceu? Muito simplesmente, eu queria. É assim, eu, portanto, então entrei com a ideia de fazer concept design para jogos, mas ao longo do curso de 3 anos na Faculdade de Belas Artes, uma pessoa cresce, uma pessoa muda, e eu, ao fim do curso, eu já estava mais com a ideia mesmo de fazer ilustração, tipo freelance. E decidi que, portanto, o mestrado que eu queria fazer seria mesmo ilustração. E também sabia que eu queria viver fora do país, já desde. Bem, eu fugi para Lisboa já para começar, mas depois. E então vim para aqui, para Londres, porque. Para Kingston, porque eu queria uma coisa especificamente em Inglaterra. E em termos de curso, eu queria algo que não fosse demasiado conceptual, que foi um dos grandes. O que eu achei um dos grandes problemas com o curso que eu fiz em Lisboa, que era tudo muito conceito, muita teoria e muitos trabalhos e pelo menos em muitas disciplinas, e não havia prática o suficiente, pelo menos para o que eu queria fazer. Portanto, quis um curso que. Para pôr as mãos na massa. Exatamente, mas à minha medida. E então eu vi o curso aqui em Kingston e pareceu-me ótimo. Era principalmente cursos práticos que nos permitiam explorar o que nós gostávamos realmente de fazer, que era o que eu queria fazer depois de 3 anos na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Para quem quer parar os estudos ou continuar os estudos no estrangeiro, que conselhos é que tens para essa transição? Em termos de conselhos em si, acho que simplesmente é. Se uma pessoa quiser ir para fora, que vá de coração aberto e de olhos abertos também, mas de coração aberto para conhecer novas pessoas e estar aberto a novas experiências, porque acho que é essa a única forma que uma pessoa se vai dar bem com pessoas de outras culturas. Porque acho que até é um problema, um problema, é uma característica de muitos portugueses, é que por gostarem tanto das nossas coisinhas e das nossas comidas e das nossas formas de viver, etc, etc, tudo mais. Que não tem mal nenhum, mas acho que às vezes, com certas pessoas, isso pode traduzir em manterem a mente um bocado fechada quando conhecem, quando se expõem a este tipo de coisas. E depois há muito aquelas pessoas que não gostam disto e daquilo e não sei o quê, porque pronto, querem basicamente o Portugalinho deles, que é perfeitamente compreensível, se é isso que as pessoas querem, mas é preciso ter um bocadinho o espírito mais aventureiro e estar um bocadinho mais aberto a pessoas de todo lado. É um ótimo conselho, aliás. Ok, e agora? Faculdade feita, mestrado feito, ilustrador freelancer, aliás. Como é que tem sido a tua carreira até agora? Como é que deste os primeiros passos? Isto foi um percurso um bocado estranho e aos saltos no início, porque eu acabei o curso, e os meus pais foi tipo: bem, agora acabaste o curso, bora aí arranjar um emprego. E eu já vinha completamente com essa mentalidade, que era, depois de acabar o curso, era tipo trabalhar onde quer que fosse, fosse num café, fosse a varrer lixo, fosse o que eu conseguisse arranjar. Pronto, que trabalhar basicamente era ganhar a vida até conseguir fazer o que eu realmente queria fazer como carreira. Então, mas obviamente, como foi candidatado a coisas que tivessem relacionadas, acabei por trabalhar inicialmente numa organização chamada D&AD, que são uns prémios de design e de publicidade que existem aqui no Reino Unido, que são bastante conceituados no mundo da publicidade, penso eu, especialmente aqui, mas também nos Estados Unidos e na Europa, no resto da Europa. E nesses meses em que estive a trabalhar nisto, aprendi bastante sobre a indústria criativa, e isso ajudou-me a perceber várias coisas e ajudou-me um bocado a... Isto é um bocado difícil de explicar, porque basicamente quando uma pessoa quer ser freelancer, assim do nada, é difícil uma pessoa sequer conseguir pensar no que precisa de fazer e de que forma tem de abordar as coisas, de que forma é que se entra em contacto com o que é que seja, como é que uma pessoa põe um... usando o coloquialismo inglês, um pé na porta, que isto soa muito esquisito em português, mas... esse trabalho, que foi um trabalho temporário, ajudou-me. Comecei também a fazer freelance storyboards para uma companhia que eu vi num site com empregos e com pessoas à procura de oportunidades. Foi uma companhia de publicidade, para todos os efeitos, que estava à procura de pessoas que fizessem storyboard. E comecei a ter algum freelance deles. E isto tudo junto, part-time no café, part-time no D&AD, freelance às vezes, de publicidade, de storyboard. Basicamente fui-me aguentando. E, entretanto, eu tinha arranjado o meu agente, tinha um agente. De alguma forma, eu consegui, assim, muito, muito aos tremeliques e muito devagarinho, consegui não ficar sem dinheiro durante o primeiro ano e consegui ir fazendo trabalho suficiente para ir vivendo, e depois, a partir daí, ou era tipo, ou porque entrei numa competição e por acaso ganhei qualquer coisa, ou porque o meu agente me arranjava um trabalho, ou porque este pessoal do storyboard de repente precisava de mim durante uns dias, fui conseguindo ir fazer ilustração e ser ilustrador. E entretanto, já há cerca de 2 ou 3 anos para cá, tem sido o meu trabalho full-time para todos os efeitos, e pronto, já não tenho aquela inconstância, tenho trabalho a entrar todos os meses, que é bastante bom. Mas conheces alguém com um percurso diferente? Toda a gente tem Ou percursos diferentes. Toda a gente. Eu, aliás, uma coisa que a mim me ajudou bastante no início foi ouvir um podcast, ironicamente, em que ilustradores e designers era tipo conversas também, como estas que nós estamos a ter. E cada pessoa tinha uma história completamente diferente de quando começou. Há uma percentagem minúscula de pessoas que estão a fazer o curso que são extremamente boas, começam logo a arranjar trabalho quando ainda estão a estudar e que conseguem logo à partida ter uma carreira de ilustração logo que acabam o curso. Mas isso é uma minoria pequeníssima. achas que então aquele estereótipo do artista que vive sozinho em casa e anda a contar dinheiro, então não é tão um estereótipo, mas um bocado a realidade? Tipo o Starving Artist, Sim, exatamente. o artista esfomeado. É assim, eu acho que esse é um estereótipo um bocado tóxico. Eu percebo de onde é que isso vem, mas eu acho que isso vem daquele tipo de pensamento que é muito prevalente ainda hoje, e acho que ainda mais em Portugal, que é tipo: um artista ganha pouco e tem de ganhar pouco, e o artista tem de sofrer pela sua arte, e o artista não ganha dinheiro nenhum, etc, etc, etc. Isso são balelas, são merdas. Posso dizer palavrões, não posso? Claro, isto é um podcast. Ótimo. Vou dizer bastante. Ótimo. Ou não fosse um Não. homem do norte. É verdade. Não, mas isso são tretas. Obviamente que uma pessoa no início de carreira, quando uma pessoa quer ser freelance, o mundo não nos deve nada e nós temos de trabalhar por isso e temos de provar o que valemos, e é isso que... Havia imensas pessoas que diziam que queriam e que iam e depois não trabalhavam, que é uma coisa que eu não percebo, porque se uma pessoa quer desenhar e depois nunca desenha, eu não percebo como é que uma pessoa acha que, acabando o curso e tendo canudo, isso justifica uma carreira, porque as coisas não são assim que funcionam. No fundo, ser um criativo não é assim tão diferente de ser, usando esta comparação um bocado parva, mas no fundo não é muito diferente de ser um músico ou um ator, ou o que é que seja. Há imensas pessoas que são atores ou que são músicos e que conseguem ter imenso trabalho e fazer carreira disso e não são minimamente famosos, mas simplesmente trabalham no duro e arranjam todo tipo de trabalhos e de coisinhas pequeninas que vão fazendo, em termos de mesmo de ser atores, e que são satisfeitos com isso. E acho que é essa a diferença entre, basicamente, uma pessoa tem de trabalhar e dar na perna para conseguir, Para conseguir ser vista, exato, basicamente tem de trabalhar no seu, na sua própria técnica para ter um trabalho que é esteticamente viável e que é comerciável, de certa forma, que eu sei que é uma coisa que é um bocado feia de dizer no que toca a artes, mas acho que é um bocado verdade. E também as pessoas, o que muita gente falha é também na própria, no próprio lado business da coisa, que é basicamente enviar e-mails e enviar postais, muitos, muitos e-mails e muitos postais a muita gente, simplesmente a dizer: Olá, eu sou o ilustrador, isto é o meu trabalho, se precisarem de mim para alguma coisa, para uma ilustração para a vossa revista, para uma capa para o vosso livro, para o que é que seja, eu estou aqui, por favor, lembrem-se de mim. E é continuar a fazer isso muitas vezes durante muito tempo, de X em X meses, até as pessoas responderem ou até as pessoas dizerem: Ah, ok. Porque é isso, as pessoas para nos contratarem, as pessoas têm de saber que nós existimos, e acho que é nisso que muita gente também falha. É muito trabalho e é trabalho variado. O que é que tu dirias a ti mesmo quando, tipo, há anos atrás, quando tu começaste? Que conselho é que tu darias? Eu acho que no início o problema que eu tinha era mesmo isso que eu estava a falar agora, era não saber como é que me poderia promover, como é que me poderia mostrar às pessoas. Não sei, eu sabia mais ou menos o que tinha de fazer, mas por algum motivo não me cabia na cabeça o que é que. Mas o que é que eu escrevo neste e-mail? O que é que, como é que eu sei o e-mail das pessoas? Como é que eu descubro as pessoas? O que é que, onde é que eu vou buscar esta informação sagrada, divina, que me diz para quem é que eu devo enviar, que me vai contratar e que me vai dar trabalho? Acho que havia assim muita confusão, até que certa altura simplesmente ficou claro que as pessoas do outro lado também são seres humanos e que, na verdade, nós a enviar-lhes o nosso trabalho, e eles verem o nosso trabalho, não é em termos de diretores artísticos e designers que contratam ilustradores, que eles estão simplesmente, eles a lerem os nossos e-mails, nós estamos a ajudar o trabalho deles, porque eles precisam sempre de encontrar pessoas para fazer precisam, basicamente. E foi um bocado. Foi isso, era simplesmente dizer a mim próprio que é muito fácil. É uma pessoa usa a internet, que é uma ferramenta extremamente útil hoje em dia. Começa-se a procurar uma revista, vai-se ao site da revista, vai-se, descobre-se na revista, no site, quem é o diretor artístico da revista, ou uma pessoa qualquer que tenha uma posição que nos indique que poderá eventualmente contratar ilustradores para a revista, descobrir qual é o e-mail dessa pessoa e enviar um e-mail a essa pessoa a dizer: Olá, sou ilustrador, isto é o meu trabalho, se precisar de alguma coisa, apito. E é tão simples quanto isso. E é compilar listas com revistas, com possíveis clientes. E muitos, muitos, possivelmente centenas, enviar destes e-mails. De X em X meses e não esperar a resposta. Acho que é a parte também mais importante, porque há muita gente que envia montes de e-mails uma vez ou outra, nunca houve resposta de ninguém e depois desistem. Quando na verdade não houve resposta é perfeitamente normal, porque as pessoas estão ocupadas e simplesmente se calhar pensam: Ah, eu até gosto de trabalho, mas neste momento não tenho projeto nenhum em que esta pessoa se possa inserir, portanto vou manter o contacto deles, mas fica por aqui. É uma questão de ter perseverança e de ter noção que isto de mandar e-mails é parte de um dia de trabalho, tanto do meu como do deles, por isso não há que ter vergonha nem há que ter tipo complexos. É perfeitamente normal. Isto é ótima informação. Já falámos dos desafios, dos conselhos que darias e agora vais ser uma presença um bocadinho mais assídua aqui no nosso podcast. Vais trazer alguns convidados. Tu disseste-me que querias trazer ilustradores portugueses. Que diferenças é que tu vês entre não os ilustradores, mas vá, as áreas criativas que têm a ver também com a ilustração, cá, Portugal e aí, Reino Unido. É assim, eu devo começar por dizer que eu, como tu já sabes, eu não fiz, nunca fiz praticamente trabalho nenhum para clientes portugueses. Foi sempre clientes ou daqui ou de outros países. Tenho apenas uma experiência em primeira mão. Tendo em conta essa experiência que eu tive e o que eu ouço falar por amigos e etc. Simplesmente, muito resumidamente, em Portugal as pessoas não valorizam criativos, não há dinheiro. não há, há expectativas um bocado ridículas às vezes, e as pessoas que contratam estão muito habituadas a fazer o que querem, o que lhes apetecem, porque são sete cães a um osso e estão habituadas a o que quer que elas mandam e os ilustradores fazem, porque os ilustradores não têm muitas oportunidades. Estou a falar na ilustração porque é o campo em que eu tenho experiência. Mas penso que em Portugal, por ser um mercado tão pequenino, por ser uma economia tão pequenina, que estes problemas são ainda mais evidentes do que aqui. Acho que isso vai dar muito pano para mangas. Já deu em conversas privadas no Twitter e no Facebook. Acho que sim. Mas Sim. agora vamos trazer assim um bocadinho mais à superfície. Mas isto depois irás tratar com os teus convidados e eu vou estar muito atenta. Gostava também de perguntar era quais são os passos daqui para a frente, agora que já estás relativamente estabelecido? Boa pergunta. Opa, ganhar mais é o que eu mais gostava. Mas tirando isso, sinceramente não sei, porque eu acho que cheguei a uma fase em que estou numa altura de autodescoberta. Se calhar porque, pronto, já estou a fazer isto há algum tempo, então aquela mentalidade de lutar porque quero e de tentar chegar lá e de ter aquele objetivo, como já passei essa fase, essa mentalidade. E agora estou no outro lado, no depois do filme do Happy Ending, é a fase onde eu estou, de certa forma. Acho que preciso de ver se, pronto, de continuar com uma carreira que me satisfaça. E isso tem, acho que no que toca a reinvenção, no que toca a manter as coisas interessantes, basicamente tentar perceber se pronto, quero continuar com esta carreira ou se será para andar em frente para outro tipo de carreira, no sentido de, sei lá, já pensei em como é que seria ser art director, a diretor artístico de alguma coisa, fosse uma revista, um editor, o que é que seja. Não sei, acho que isto também está tudo muito ligado à vida pessoal de uma pessoa e eu acho que ainda agora estou a começar, no sentido de tipo, quero viajar mais, quero. Há muitas coisas que eu ainda quero fazer e quero. Pronto, uma pessoa se descobre a si própria, e acho que isso tudo ajuda no que toca à carreira e ao trabalho. Ricardinho, Sou eu. Ricardo do meu coração, obrigada por esta apresentação De nada. e espero por uma tua contribuição em breve. Obrigadíssima e até uma próxima. Tchau. E aqui está, espero que tenham gostado. O Ricardo vai então trazer convidados da parte dele e vão ouvir a voz dele e dos seus convidados a tratar vários temas da indústria e das vivências como ilustrador profissional, tanto em Portugal como no estrangeiro e outras coisas aqui no Depool. Portanto, não percam por agora. Eu despeço-me e até ao próximo episódio. Até à próxima. Tchau, tchau.